foi por amor, foi por amor. E o seu sangue é amor e grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Exaltou! Você não ouviu o Rio de Janeiro?